posição, rapaz, é o rei da cachimbinha. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Paga a luz e toma, paga a luz e toma, toma, paga a luz e toma. Paga a luz e toma, toma, paga a luz e toma. Paga a luz e toma, toma, paga a luz e toma. Ei, ei, burro, bicho. Merece camisa 10, a novinha no vale sentando na aula. Merece, vai ser só inventar de mim, botar a introdução. E se errar, vai levar chinelada na cara, não vai receber o cachê, tá bom? Camisa 10, aí, aí, vai. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. Apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma. O lampião e toma, toma, lampião. Tá aqui com o Lampião, não, doido? Nunca foi na roça, não? Lampião, pô. É, eu e Lia e Dona Maria, quando ia dar uma trepada, tinha que ir lá no Lampião, dar uma soprada pra dar um apagar, né? A outra agora, joguei, mano. Ei, meu Deus do céu. É, pode porrir, moço. Aqui é tudo na doida, essa banda é a melhor banda do Brasil. Essa música também é bacana, né? Nós vamos fazer aqui agora pra vocês. Depois de correr, vem, vem. Espaço pequeno, escurinho do quarto. Espaço pequeno, ou nos meio do mar. Espaço pequeno, escurinho do quarto. Dá pra eu ficar de pé, dá pra tu ficar de quatro, hein? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Essa música é bacana, moço, porque dá pra fazer a coreografia. O pessoal vai lá nos paredão, bota a CD no paredão e fazendo as coreografias assim, ó. Senta, senta, senta, senta. Esse é o rei da cachimbinha, moço. É, é pipoco, boneco. Sensação demais desde a época do Cruzeiro, moço. É. Bora, Gilberto, puxa pra outra aí, olha no corpo corrido. Ficou bonito assim, viu? Olhando o solo todo, juro, velho. Meu Deus, tem jeito não. Essa banda é boa demais, moço. Bora, vai. Papazone que lançou a mais nova evolução. Bote a mão no joelho e bate com o bumbum no chão. Papazone que lançou a mais nova evolução. Bota a mão no joelho e bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. A novinha vai no chão. O dom ficou um pouco alto, mas a gente se esforça pra chegar. Sensação, a novinha vai no chão. Sensação, sensação. Puxa, você acha, Beba? Eu tô ficando velho, pô. Vocês botam um tom alto desse pra mim. Eles ficam amando comigo, né? Tá chinelada na cara, não vou pagar o cachê. O Beba tá mafiando.